vai a menina com a ceia de fustão. Que linda vai a menina com a ceia de fustão. Afasta, Janota, afasta, deixai passar o balão. Afasta, Janota, afasta, deixai passar o balão. Que linda fita da moda eu tenho na minha saia. Que linda fita da moda eu tenho na minha saia. Afasta, Janota, afasta, que o balão é de cambraia. Afasta, Janota, afasta, que o balão é de cambraia. Manuela, moça, é linda, olha se casa contigo. Manuela, moça, é linda, olha se casa contigo. Pois canta melhor ainda do que canta um pinta-cinco. Pois canta melhor ainda do que canta um pinta-cinco. Manuela, moça, é linda, ela é linda como o sol. Manuela, moça, é linda, ela é linda como o sol. E canta melhor ainda do que canta rouxinol. E canta melhor ainda do que canta rouxinol. Que linda vai a menina com a saia de fustão. Que linda vai a menina com a saia de fustão. Afasta, Janota, afasta, deixai passar o balão. Afasta, Janota, afasta, deixai passar o balão. Deixai passar o balão, deixai passar o balão. Balão.